Mamãe, não fique triste comigo, só porque tirei nota baixa. Papai, eu sou barril, mas eu posso recuperar. E quase, eu posso recuperar. E mais um pouquinho bom. Vai estudar. Fica louco na ideia. Oh yeah.